Livro de Jó, capítulo 33. Nós leremos apenas dois versículos, o versículo de número 23 e o versículo de número 24. Todos acharam, né? Glória a Deus. Vamos ler Jó 33, versículo 23 e versículo 24. Diz assim a palavra: Se com ele, pois, houver um mensageiro, um intérprete, um entre milhares para declarar ao homem a sua retidão, então terá misericórdia dele e lhe dirá: livra-o, que não desça a cova, já achei resgate. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nós queremos te exaltar por esta noite, todos aqui juntos, na tua presença. Fala conosco, Senhor, pela revelação do teu Espírito Santo. Oramos agradecidos por esta noite, no nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos assentar, amados. Amor incomparável que fez meu Jesus morrer inocente naquela cruz. Encontrei o grande amor. Encontrei o grande amor. É tudo que o homem tem buscado na sua vida. E muitos procurando de diversas formas, em diversos locais, em diversas religiões, porque há muitas, buscando de qualquer forma encontrar o grande amor. E por que essa necessidade humana? Porque, conforme a palavra de Deus, todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus assoprou em nós o sopro de vida. E na nossa alma, na alma humana, na alma do homem, há um desejo de ter um encontro com Deus. Um encontro com o grande amor, o amor que criou todas as coisas. Porque nós somos frutos do amor de Deus. Somos frutos do amor de Deus. Deus resolve criar um mundo e põe neste mundo tudo que seria aprazível ao ser que Ele ia criar, ao ser humano, a cada um de nós. Ele fez um lugar maravilhoso para que todo homem pudesse viver, o Éden, onde ali havia tudo que o homem necessitava. Nada faltava ao homem, e ao homem tinha todos os dias o conselho de Deus. Deus vinha conversar com o homem, ele tinha prazer na relação dele com aquele que ele criou. Mas nós sabemos pela palavra que o homem se afastou disso. Na sua desobediência, o homem então foi tirado daquele lugar onde havia tudo que supriria a sua necessidade, e o homem agora está no mundo, afastado de Deus, mas há um momento na vida do homem em que ele tem desejo de voltar a essa intimidade, a essa comunhão. Isso é de Deus, isso não é da nossa própria natureza, isso é da natureza de Deus em nós, em nós. É por isso que os homens, indistintamente do lugar que ele nasceu, ele cresceu, ele procura, de alguma forma, encontrar Deus. E ele busca em muitos lugares. Mas Deus se revela ao homem na pessoa de Jesus. Jesus é o projeto de salvação para o homem, para a vida do homem, e não há outro. E por que Jesus veio? Jesus veio a este mundo pela misericórdia de Deus. Nós temos estudado isso todos os domingos pela manhã, especialmente nesses últimos três domingos, quando temos aprendido no livro de Ezequiel a respeito da misericórdia de Deus, da maneira que Deus, ele olha para o homem e ele tem misericórdia da vida do homem e ele quer tirar o homem de uma situação de cativeiro, de uma situação de escravidão, libertar o homem do jugo e conduzir o homem a uma terra prometida. Porque esta sempre foi a vontade do nosso Deus e Pai, que nós estivéssemos com Ele, que nós estivéssemos nas suas moradas, vivendo da sua providência, vivendo do seu conforto diário, vivendo da sua palavra diária. E, meus irmãos, quem tem vivido isso hoje, hoje, nesse exato momento, neste mundo, é a igreja fiel do Senhor. A igreja fiel, ainda que nós não estejamos na eternidade com o Senhor, mas a igreja fiel, ela tem vivido da presença de Deus diariamente. Nós temos gozado da presença e do conselho e do conforto e do consolo de Deus na nossa vida em tudo. Em tudo. Nada tem nos faltado, porque Deus renovou esse conserto que Ele tinha primeiro com o homem, Ele renovou com as nossas vidas através do Seu Filho Jesus. Através dos Seus filhos Jesus. Então nós estamos sendo conduzidos para a eternidade. Mas neste mundo não tem faltado o conforto de Deus, a palavra de Deus à nossa vida, o recurso de Deus à nossa disposição. Não tem faltado. Mas ao mundo lá fora tem faltado, porque o homem ainda não encontrou Jesus. Ele ainda não teve o seu encontro com a palavra revelada, com a palavra viva que falou ao seu coração e o trouxe de volta à presença de Deus. E nós lemos isso hoje no livro de Jeremias, onde fala com clareza ali que Deus o conhecia desde o ventre da sua mãe. Então Deus conhece cada um de nós. Cada um de nós, Deus conhece em detalhes a nossa vida. E a cada um de nós, Deus tem reservado um dia. Um dia para que nós possamos ouvir a sua voz novamente. Agora nós precisamos dar atenção à voz de Deus. Por quê? Porque no mundo há muitas vozes que estão falando. Há muitas vozes que estão falando. E muitas das vezes usando o Evangelho. Nós falamos isso muitas vezes aqui. Por que isso? Porque nós vivemos um momento onde o Evangelho está sendo tomado por pessoas que não têm nenhum compromisso com o projeto de salvação que é Jesus. O compromisso deles é com eles mesmos. E a igreja é fruto de... é como se fosse uma loja, um shopping, um trabalho. Ele usa e abusa das pessoas com palavras bonitas, mas com o evangelho que não é o evangelho de Jesus. Ainda que muitas vezes carregue o nome de Jesus. Um exemplo, esta semana eu ouvi uma pessoa muito importante nesse país, a apresentadora que chama Oprah. Ela é uma das mulheres mais poderosas do mundo. E ela foi criada no Evangelho, ela foi criada na igreja. Desde pequena ela foi ensinada a palavra de Deus. Mas ela dizia no seu programa que atinge milhões de vidas, milhares de pessoas, que ela não crê que Jesus seja o único caminho. No pensamento dela, há milhões e milhares de caminhos. E todos esses caminhos conduzem a uma coisa só, que é Deus. Mas isso é o evangelho da Oprah. Esse não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus é: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quando nós falamos aqui de evangelho, de evangélicos, de igreja, nós não estamos criticando de forma alguma ninguém, porque todos são livres e podem entrar em qualquer porta e sair também de qualquer porta. Agora, nós precisamos, irmãos, conhecer esta palavra para que não sejamos enganados. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Porque para quem não conhece a palavra de Deus, o evangelho dela é agradável. Porque você pode fazer qualquer coisa que vai dar tudo no mesmo. E todo mundo, na bem verdade, quer isso, quer viver a sua vida, fazer aquilo que ele quer fazer, viver a sua maneira, da razão que ela pensa, daquilo que a mente dela produz, mas crendo que no fim está fazendo o que agrada a Deus e não está. O que agrada a Deus é quando nós encontramos de fato o projeto que Ele tem para a nossa vida. Porque assim aprouve Ele. Ele preparou este momento para a nossa vida. E se você tem encontrado e tem ouvido a voz de Deus na sua vida, nesse lugar, o conselho do Senhor, do Espírito a você, é que você fique aqui. É que você fique aqui. Fique aqui com o Senhor Jesus, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. Você teve um encontro com o Senhor nesta noite. Você não está tendo um encontro com o homem, com aquilo que a mente humana produz. O Senhor mostrava nesta noite que uma vida buscava, de alguma maneira, uma resposta. Uma resposta. E a forma do encontro dessa vida de uma resposta é que ele encontrava vários vasos, mas vasos vazios, de barro, mas um em especial. Quando ela partia, quando ela quebrava aquilo, ela podia encontrar uma peça de ouro com uma palavra de Deus para a vida dela. A palavra de Deus era algo que Deus tinha tocado no coração dela, e ela sabia que ela, em ouvindo a voz de Deus, ela ia entender perfeitamente que Deus estava falando com ela. Então é dessa maneira que Deus fala com a nossa vida, e a palavra diz isso. A palavra diz assim: se com ele, pois, houver um mensageiro, o mensageiro não sou eu, o mensageiro é Jesus Cristo. O mensageiro é Jesus Cristo. Se com ele, pois, houver um mensageiro, mas tem que haver também um intérprete, um intérprete. Um intérprete é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que fala ao nosso coração e nós entendemos com clareza que é Jesus que está falando conosco, que não é Roberto que está falando, que não é o Edson que está falando, o Wilson, mas é Jesus Cristo, Ele mesmo, que está falando. Mas o que pode revelar isso a nós é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então diz: se com ele, pois, houver um mensageiro, que é Jesus, um intérprete, um entre milhares, um entre milhares, um entre milhares, para declarar ao homem a sua retidão. A retidão aqui não é os nossos valores ou a nossa própria justiça, mas é a retidão que Jesus, Ele mesmo, faz na nossa vida, Ele produz na nossa vida, né? É Jesus quem nos justifica. E nós começamos a viver a nossa vida de acordo à retidão de Jesus, de acordo à maneira que Jesus viveu a sua vida. Então continua dizendo: então terá misericórdia dele. Quem é que terá misericórdia de nós? Deus, o nosso Pai na eternidade. Se nós recebemos esse mensageiro, se o Espírito Santo falar com a nossa vida, então terá misericórdia dele. E lhe dirá, livra-o, que não desça a cova. A salvação veio a nós, que não desça a cova. Por quê? Porque antes de nós conhecermos o mensageiro e o intérprete, a nossa vida estava caminhando para o abismo, para a morte espiritual. Mas quando nós conhecemos o mensageiro e o intérprete, e quando Deus agiu com misericórdia na nossa vida, Ele disse uma palavra que serve para cada um de nós nesta noite: livra-o, que não desça a cova. Já achei resgate. Agora eu pergunto aos irmãos: o resgate veio de quem? Veio da produção da religião? Veio das filosofias? Veio da razão humana? Não, o resgate veio de Deus mesmo. É por isso que é o grande amor. É Deus, Ele mesmo, reconciliando com Ele mesmo e com os homens. Eu ouvi uma vez um pastor falando isso. Ele prega de uma maneira bem assim, firme e forte. E ele dizia assim: era uma briga de Deus com Deus mesmo para resolver o problema do homem, o nosso problema. Então não é uma ação nossa, é Deus mesmo com Jesus, que é Deus, o Filho, resolvendo a nossa situação. E o Evangelho é isso. O Evangelho de Jesus é isso para a nossa vida, para a salvação da nossa vida. E nós não precisamos, vamos falar isso aqui, nós não precisamos procurar em nenhum lugar mais. Porque quem fala com a nossa vida nessa noite é o Espírito Santo. Amém? Nós vamos cantar uma palavra. Nós vamos cantar um louvor.